Charlie Guardião 07. Sente, frequência livre, Guardião 07. 7. 201, decolar 233, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Boa noite, Oceano 6201, decolou. Oceano 6201, este é o controle Salvador. Meu cordial, após 2000, Leda, Leda Bridge. Contato, radar. 2000, Leda, Leda Bridge. Azul 4071, chame Recife 1251. Chamará Recife em 1251, o Azul 4071. Uma boa noite, muito obrigado. Boa, capitão, bom voo. Valeu, um abraço, até a próxima. Até. Oceano 6201, chame Recife, 1251. Vai chamar Recife em 1251, Oceano 6201. Boa noite, obrigado. Boa. Controle Salvador, boa noite, TAM 3662, informação Uniform. TAM 3662, este é o Controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora 1018, desça para 2000, voe direto Duna para o ILS. Aí sim, que maravilha, 2000, 1018, direto Duna para o ILS, TAM 3662. Salvador Web, 5827, posição 4, estacionamento pushback. Autorizado, posição 4, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 5827. Paulo Web, 5837, está pronto para o táxi, 161 a bordo, 3 horas e 33, alterna com frente. Liga até o ponto de espera, 18.6 torre e 1.018 ajuste, está livre até o ponto de espera. Está livre até o ponto de espera, 18.6 com 1.018, 5837, boa noite. Salvador, boa noite, 3858, informação e uniforme. São 3858 para Fortaleza, 370, peso Lu, 19, decolagem 1-0, esquerda, Momo, Cogbo, após Cogbo, Frote, 1-2-0, decimal 8, 5-5-6-2. Autorizou 370 Fortaleza, apresentou Luna 9, decola da 1-0, curva esquerda, Cogbo, Frote, 1-2-0-8, controle 5-5-6-2, do 0-3-2-5-8. Afirmativo, Momo, Cogbo, após Cogbo, Frote, chama ele para a puxação. Momo, Cogbo, Frote, 3-2-1. Boa noite, Web 5827, próxima ponta de espera 1-0, pronto. Boa noite, 5827, linha decola da 1-0, ventuno 3-0 graus com 9 nós. A linha decola da 1-0, 5827. Tchau, Web, são 47. Suficiente. Tanto 3662, livre, aproximação e LS. Empresário LS, são 3662. Decolado aos 4-9, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, boa noite. 4. Solo Salvador, partido 4. Sim. Tá com o plano para Recife. Solicita o acionamento da Cidade do Atis. Afirmativo, pastor no 4090, autorizado Recife, Golf 677, decolagem pista 10, curva à esquerda, saída Conde, controle 120, decimal 8, aciona 0260. Autorizado Recife 090, a decolagem da pista 120, curva à esquerda, a saída é Conde, o controle 120, decimal 8. E o transponder 0260. Pastor no 4, livre acionar, chame táxi. Para a porta do táxi. Salve Salvador, boa noite. Posição 9, para posto de acionamento. Utilizado, então 3858, chame táxi. Exato, na táxi, 3858. Salve, boa noite, 85, posição 9, para posto de acionamento. Utilizado, chame táxi. Ele posto de acionamento, boa noite, 85. Salvador, muito bom, no antigo 1604, paciente de foto passando 2020. Rula 604, controle Salvador, desça para 2000 pés, direto Duna, ajustado no 08 para o ILS, Rula 604. Para 2000, direto Duna, com 28, Rula 604. Salvador, acionando 6313. Luciano 6313, controle. Tá cruzando 240 por 160. Luciano 6313, desça para 8.018, chegada bom. 8.018 na ponta. 3662 em aproximação para pouso, cheque o trem, torre 1.186. Passado travado agora, 286, tá 3662, boa noite. Boa. Torre Salvador, muito boa noite, TAM 3662. Boa noite, TAM 3662, cheque o trem, livre pouso 1-0, vento 1-40 graus com 8 nós, altímetro 1-09. 1-09, está autorizado o pouso na 1-0, TAM 3662. Solo, o pastor 1-4 está pronto para o táxi, está com meia dúzia a bordo. Pastor, autorizado táxi até a interseção, chame para cruzar a 1028. Ajuste 1-0 no 9. Ativo. Autorizado táxi, chamará para cruzamento. Salve, Salvador. Salvador, voo 1885 para o táxi 176 bordo, 4 horas e 15, Alterna Confins. Cinco autorizado até através do portão 5, aguardando o TAM início de táxi. Livre táxi até através do portão 5, voo 1885. É o passo 1-4 para o cruzamento da 1-0. 1-4, mantém posição, aguarda cruzamento. Mantém posição, passo 1-4. Táxi, Oceano 3858, 176, boa 3 horas e 50, alternando João Pessoa. 3858 autorizado até o ponto de espera da 10, torre 186, 1019 o ajuste. 1019 autorizado, ataque até o ponto de espera 10, torre 1186 até 385. 1185 segue o TAM via Índia, 186 torre, 1019 o ajuste confirmado. 1019. Vai seguir o TAM, 1019, gol 1185, torre 186. Turno 4, após passagem da aeronave da TAM, autorizado o cruzamento e após prossegue via Alfa, Juliette, ingressa no pátio, Índia, ponto de espera, chama a torre 1-8612. Pastor 1-4 está iniciando o cruzamento e após ataque feio até ponto de espera. Chamar a torre. Alô, Salvador, boa noite, TAM 3662. TAM 3662, ingresso Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, portão 8, TAM 3662. Salvador, TAM 3858. TAM 3858, pronto? TAM, posso esperar pronto. TAM 3858, a linha decola da 10, vento 130 graus com 9 nós. Linha decola no 0, TAM 3858. Salvador, voo 1885, no ponto de espera da 10, pronto. Voo 385, após o início da corrida da aeronave à frente, a linha mantém 1-0. Após o decolagem do TAN, linha mantém 1-0, igual no 885. Reduza para 250 nós. Iniciando a redução, né? 3-1-3. Preço até 4.000 pés, ajuste no 0-1-9. 1019, 4.000, achando a 3-1-3. Decolada 02, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite, 03, 254. Controle Salvador, boa noite, 03, 254. Boa noite, 03, 854, contato radar, Silvio, mantenha nível de voo 370, perfil da série Momo. Perfil da Momo, salva 370, 03, 254.